Sobe no cavalo. Para descobrir o oeste. Sobe no metrô. Pra chegar à zona leste. Sobe no elevador. Pra chegar no sexto andar. Sobe no avião. Pra cruzar o mar. Sobe no busão. Pra chegar no litoral. Sobe no avião. Pra chegar à capital. Sobe no cavalo pra chegar ao oeste. Sobe no metrô pra chegar à zona leste. Sobe no elevador pra chegar ao sexto andar. Sobe no avião pra cruzar o mar. Sobe no busão pra chegar no litoral. Sobe no avião pra chegar no litoral. Thank you. Pipi. E a economia. Agora estou desempregado. Ha ha ha ha!